14º volume da obra. Mensagem do ano de 1973. A fase da liquidação do animal racional. O animal racional, que está em liquidação por ter se acabado há muito a fase de animal racional. A firmeza contemporânea dos tempos já trouxe o que está aí para todos, que é o conhecimento e a descoberta do mundo verdadeiro de origem de todos. A alegria tem que ser e está sendo universal. Uma alegria fora do comum, porque depois de todos conhecerem o que faltam conhecer, que são os 21 livros, todos se modificarão do que são, das condições do que são, como do preto para o branco. Eu, o racional superior, vendo esta comunhão de gratidão ao conhecimento racional, vos digo que o ano que vem será de deslumbramento, um festejo quase que universal racionalmente, pelo conhecimento atuante que aí está, que é o dia emocionante do povo que não conhecia o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, os que estão tendo conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem já estão completamente mudados, como do preto para o branco. E a mensagem do ano de 72 para 73 é a seguinte: entrar o ano novo lendo, lendo e relendo, para que entrem todos unidos com seus irmãos do mundo racional. Seus irmãos, todos presentes, na hora em que todos estiverem com o seu livro nas mãos, lendo o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Seus irmãos, tendo assistência dos seus irmãos, do mundo racional, serão assistidos por seus irmãos do mundo racional, serão assistidos, lendo tudo com obediência e persistência na leitura. De tudo isto, todos já têm conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não estão mais por conta do mundo espiritual. Não estão mais por conta dos habitantes aí da baixa atmosfera. Não estão mais por conta de protetores nem de guias. Estão por conta agora do seu verdadeiro mundo de origem. O governo do animal racional só pode ser e tem que ser do mundo racional. Então, vocês que já têm conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, estão, nesta hora, unidos, juntos com os seus verdadeiros irmãos do mundo racional. Aguardem, neste ano entrante, grandes melhoras na vida de todos, mas grandiosíssimas mesmo. E prestem atenção à situação presente de todos, como estão todos precisando de se equilibrar financeiramente. Todos desequilibrados financeiramente. Prestem atenção. O ano que vem é um ano pior do que os que se passaram, mas muito ruim mesmo, de calamidades piores do que as que se passaram. Vai ser um ano de grandes desastres, de desastres monstruosos. Coisa que nunca houve nos anos anteriores e no ano que passou, vai haver no ano entrante. Mas os que estiverem com os livros nas mãos serão salvos pelos seus irmãos do mundo racional. Todos serão salvos pelos seus irmãos do mundo racional. O ano que vem, o ano entrante, só será nefasto para os que não tiverem os livros nas mãos. Os que não tiverem os livros nas mãos estarão vivendo contra si mesmos, correndo os maiores riscos de sua vida. Vai ser um ano nefasto para a humanidade. Agora, os que tiverem o livro nas mãos estão unidos aos seus irmãos do mundo racional. Esses estarão salvos dos contratempos que a natureza revoltada está impingindo a todos: enchentes desoladoras, calor de matar, infinidades de desastres, enfim, os piores e maus tratos da natureza. O povo que está regido por essa natureza e que não tiver os livros nas mãos está correndo os maiores riscos de sua existência, porque a fase que estão passando é a fase racional. E esta fase é a fase de salvação de todos. Os que estiverem fora desta fase, vocês vão ver o que vai acontecer com quem não estiver com os livros nas mãos. E assim, felicito a todos e continuo a pregar. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos, porque chegou a hora da fase presente de todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Agora, o animal racional, que não tiver o livro nas mãos, está correndo os riscos de tudo o que possa acontecer de sua degradação, porque a hora é nefasta, a hora é de salve-se quem puder, é de salve-se quem puder. E assim, depois continuarei com esta mensagem que é muito longa, mas felicitando todos os presentes pelo dia de hoje, que é o dia da consagração racional, o dia 30 de dezembro, o dia da consagração racional universalmente. Todos que estão presentes não têm condições suficientes para deduzir o certo do dia de hoje. Só vão ter depois que lerem os 21 volumes do conhecimento racional, o conhecimento do mundo de sua verdadeira origem. Por esse mundo ser de matéria, do encanto, dos bichos, é que é preciso que prestem atenção, que este conhecimento é do mundo racional, e todo respeito é pouco. Se fosse uma dádiva aí do seu mundo de bicho, de animal, então está bem que zombassem, que houvesse então os zombeteiros. E assim vos digo, todo respeito é pouco. Depois continuarei com a mensagem referida a todos os presentes, para que todos, no ano de 73, sejam felizes. Os que foram infelizes no ano de 72 não serão mais infelizes no ano de 73. E assim, resumindo este texto, para depois continuar a mensagem do dia 30 para 31. Estamos já na hora do dia 31. Já estamos em outro dia. E assim, aguardem, aguardem, aguardem para a satisfação de todos. Estamos em plena meia-noite do ano de 73. Estamos entrando no ano avarento, azarento, calamitoso, horroroso, tenebroso. O ano de calamidades imprevisíveis. Ao calamitoso e nefasto, que a fase de animal racional já acabou, já passou. Estamos em plena fase racional, para que todos tomem conhecimento desta fase e entrem na estrada certa, na estrada do mundo racional, na estrada do mundo de origem de todos, que estão começando a conhecer agora. Os que tiverem o livro nas mãos estarão livres das catástrofes do mundo ruim, do mundo nefasto. As piores e as maiores tragédias virão neste ano, por a fase de animal racional ter se acabado, e todos completamente tontos, sem rumo, por desconhecerem a fase que entrou, a fase racional. Então, neste ano, os que tiverem o livro nas mãos estarão garantidos com seus irmãos do mundo racional. Os que estiverem por conta do mundo espiritual estarão perdidos, serão os mais perseguidos, os mais atingidos pela brutalidade da natureza. Vejam que calamitoso ano, que monstruoso ano, cheio de tragédias, desastres de todas as espécies, desastres da natureza e desastres artificiais. Enfim, coisas assombrosas pelo mundo afora. Tudo por não conhecerem a fase que já entrou em vigor há muito, a fase racional. Então, os que tiverem os livros nas mãos estão amparados pela fase racional, a fase que está governando. E os que não tiverem os livros nas mãos não estão amparados pela fase. Estão por conta de tudo de ruim contra si mesmos. Então, vai ser uma calamidade, o arrocho maior da fase de salve-se quem puder, a fase do fogo. Os que tiverem os livros nas mãos estão dentro da fase que está governando, a fase racional. Esses estarão livres, imunes aos acontecimentos nefastos, porque o mundo, como já sabem, está no seu fim, e por estar no seu fim, vem o dilaceramento de tudo, a própria natureza dilacerando tudo, envolvida para a destruição dos seres que ela mesma criou para a dilaceração. Dilacerar quer dizer acabar, exterminar tudo, destruir tudo, seja lá de que forma for, porque o mundo, como sabem, está no seu fim. E uma vez o mundo assim, nessas condições, a natureza está incumbida da destruição dos seus próprios seres. Seja lá de que maneira for, de que jeito for, porque está na hora do seu término. Então, a natureza revoltada dilacera tudo, arrasa tudo, extermina tudo, é contra tudo e contra todos. E ficam todos contra tudo e contra todos, uns contra os outros, no dilaceramento, para dilacerar, destruir, acabar e castigar. Vejam que ano negro para os que não estiverem com os livros nas mãos, porque os que estiverem com os livros nas mãos estão na fase racional, são amparados pela fase racional, são amparados pelo mundo racional, são amparados pelos habitantes do mundo racional. E os que estiverem fora desta fase estão completamente desamparados de tudo. Estão por conta da dilaceração da natureza. Estão por conta da destruição da natureza. Estão por conta das leis naturais para a destruição, porque estão fora do seu lugar. Quem estiver fora da fase que entrou, da fase racional, sem os livros nas mãos, está perdido. O desespero tomando conta de todos, as desgraças se multiplicando, um desequilíbrio de um modo geral. O desentendimento, este nem se fala. As ruínas das ruínas, sobre todos que estiverem fora da fase racional. Agora, imaginem o que vai acontecer com os que estiverem fora da fase que já entrou há muito, a fase racional, sem os livros nas mãos. O ano passado, como viram, foi bem negro. Neste findar, muito mais negro, muito pior ainda. A natureza, por estar no seu fim, quer findar com tudo, acabar com tudo, exterminar tudo, destruir tudo. Agora, os que estiverem dentro da fase, com os livros nas mãos, na fase racional, estão de volta ao mundo racional. Estes estão livres da revolta da natureza, da revolta dos astros. Para verem como se desencadeiam as coisas, para que todos cheguem ao seu lugar verdadeiro. Está aí mais um pedacinho da mensagem de 73, porque se for minuciar os acontecimentos, tem que falar muito sobre o que acontecerá aos que estão fora da fase racional, aos que estão desamparados. Por isso, está aí a situação de salve-se quem puder, que cada vez se agrava mais, cada vez mais preta, cada vez mais pavorosa, cada vez mais medonha, cada vez mais monstruosa, até que entrem para a fase que está governando, a fase racional. Então, estarão livres da revolta da natureza, da revolta dos astros. Os espíritas, esses vão andar de Herodes a Pilatos. Então, como sempre, a clássica válvula de escape dos vigaristas, dos mentirosos, dos embromadores. Isto é uma provação que você está passando ou que nós estamos passando. Aí vem o descrédito de todos esses caducos, com essas filosofias sem pé nem cabeça. O ridículo e o descrédito já chegou a muito, mas ainda existe uma infinidade de beócios, uma infinidade de caducos, uma infinidade de fanáticos. É por isso que a Terra vem pegando fogo há muito, para trazer a desilusão de todos dessas falsas verdades, dessas falsas realidades, dessas fantasias sem proveito algum. Então, estamos no ano monstruoso, o ano das maiores calamidades. Assim, de um jeito ou do outro, todos entrarão na estrada certa. Estão abençoados todos os que estão dentro da fase racional, a fase que já entrou há muito a governar. Abençoados e amparados pela fase, protegidos pela fase, protegidos pelo mundo racional, pelos seus irmãos do mundo racional. O mundo está a caminho do seu fim, o fim de todos e o fim de tudo. O fim de todos, porque todos estão já no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Já sabem muito bem que ao terminar a vida da matéria, ao terminar o corpo de matéria, não nascerão mais aí. Portanto, o mundo chegou no seu fim, e por chegar no seu fim, está completamente em liquidação. Aqueles que não estiverem dentro da fase que está governando, que não estiverem com os livros nas mãos, amparados pela fase que está governando, protegidos pelo mundo que está governando, que é o mundo racional, a fase racional, estão sob a ação de liquidação do animal racional. Como assim? Vejam a revolta da natureza. Terremotos, enchentes desoladoras, raios destruindo e todos os maus tratos feitos pela natureza. Calor de matar, frio de matar, desentendimentos de um modo geral, guerras, brigas, revoluções. Isto universalmente. O desentendimento, a destruição dos seres, a completa desarmonia uns com os outros, por estarem fora da fase, porque a fase de animal racional já acabou. E o animal racional já acabou. E o animal entrou em liquidação. Eis a razão da multiplicação do sofrimento. A fase de animal racional já está liquidada. Agora, os feitos da fase de animal também seguindo o mesmo ritmo de liquidação geral. Então, há a revolta dos astros para a liquidação do animal e a revolta da natureza. Aí, ninguém se entende, ninguém se compreende. A confusão é reinante entre todos. Ninguém tem garantias. É o salve-se quem puder. As multiplicações das ruínas para a liquidação do animal, porque a fase de animal já se acabou. Ficaram os feitos, que é o animal racional. Mas esses feitos também sendo liquidados de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. O desentendimento é geral. Ninguém se entende, ninguém se compreende, ninguém está satisfeito. Todos mal satisfeitos, todos com medo, todos loucos, desorientados. O desequilíbrio é monstruoso, por estarem em liquidação. Agora, os que já estão dentro da fase que está governando, que é a fase racional, esses serão amparados pela fase, protegidos pela fase, protegidos pelo mundo racional, protegidos pelos seus irmãos, habitantes do mundo racional, do mundo de sua origem, de sua verdadeira origem. Então, para que se salvem todos, antes de serem liquidados pela fase que está em liquidação, que é a fase de animal racional, para que se salvem o mais depressa possível, antes de serem liquidados, é fazer a propaganda noite e dia. É o dever de todos que estão salvos. É dever de todos fazer propaganda noite e dia, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, para salvar esse grande rebanho que está no caminho da liquidação. Porque a fase de animal já foi liquidada, já se acabou. Agora entram em liquidação os seus feitos, que são os animais racionais. Então, para que o mal não se agrave e seja total, é fazer a propaganda para salvar os que estão a caminho de serem liquidados pelos efeitos da própria natureza. A fase já foi liquidada, extinta pelos efeitos da própria natureza. A fase de animal racional já foi liquidada, extinta, mas ficaram os feitos aí, que são os animais racionais, que estão a caminho de serem liquidados também. Assim como a fase já foi liquidada, já passou. Para que possam salvar esse rebanho, é fazer a propaganda de todos os jeitos, de todas as formas, de todas as maneiras, noite e dia, que este ano de 73 é um ano negro, é um ano nefasto para esses que estão a caminho da liquidação, de serem liquidados, porque a fase que os amparava já foi liquidada, já terminou há muito. Por isso, estão aí as multiplicações do sofrimento, horroroso e pavoroso. Está aí o salve-se quem puder. Ninguém tem garantia. Todos vivendo com medo, com receio, noite e dia. Vejam que a propaganda da fase que está no mundo imperando, que é a fase racional, tem que ser o mais depressa possível reconhecida por todos, para salvar esse rebanho grandioso que desconhece que está a caminho da liquidação de si mesmo. E aí, tudo de ruim, tudo se consumindo, porque a própria natureza está em liquidação, tanto nos astros como na Terra. Vejam que ano de luto, de dor e de desespero, produzido pela loucura. E por isso, esses acontecimentos calamitosos se multiplicaram e se amiudaram cada vez mais. Acontecimentos de calamidades terríveis e horríveis, coisas nunca vistas. Então, disse, o mundo em liquidação. Em liquidação, porque a fase de animal já se acabou. E o que resta da fase, tudo em liquidação, para se acabar também. Assim, é preciso a propaganda. É um dos maiores deveres de todos, para salvarem esse grande rebanho que não sabe por que está vivendo, não sabe por que vive e não sabe que está na fase de liquidação de si mesmo. Não sabem que estão sendo liquidados, não sabem por que estão na fase de liquidação, porque a fase de animal já se acabou. Por isso, o sofrimento se multiplica por estarem na fase de liquidação de si mesmos e de todos, na fase de animal. É por isso que o sofrimento se multiplica de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, monstruosamente, desesperadamente, loucamente. Multiplica-se o sofrimento porque a fase é uma fase de liquidação. Por já ter se acabado esta fase de animal racional, ficaram os feitos aí da fase, que são os animais racionais. A fase foi liquidada, e os animais e seus feitos também a caminho do fracasso total, da liquidação total. Então, para que não chegue totalmente esse esfacelamento, essa liquidação, tratem de fazer a propaganda para salvar o seu próximo. O seu próximo que vive inconscientemente, sem saber por que está vivendo, sem saber o que está se passando, por viver inconscientemente, por ser um animal racional. O animal é inconsciente, teimoso e rebelde. É preciso ter paciência com ele, muita paciência para lapidá-lo, para instruí-lo, porque é rebelde. É como diz o outro, bicho só a pau e muito pau. Que o bicho é duro, teimoso, convencido, burrificado demais. É tão burrificado que julga e pensa que vive certo e que está certo. Então, pergunta-se para o bicho, ó bicho, por que tu és bicho? Ele não sabe responder. Por que tu és animal racional? Ele não sabe responder. De onde vieste e para onde vais? Ele não sabe responder. O bicho é inconsciente, é burro, teimoso e rebelde. Então, é preciso muita paciência, muita calma para os que são conscientes. Os conscientes, que são os que têm conhecimento da causa e do efeito, têm que ter uma grande ponderação com seus irmãos. E assim, vejam que a causa das hecatombes é porque a fase de animal já se acabou. Está aí no mundo imperando há muito a fase racional. E quem estiver fora da fase racional está completamente desamparado, está na fase de liquidação. A fase de animal racional já se extinguiu, já está liquidada, e agora faltam os seus feitos, que é o animal racional, também a caminho da liquidação total. Então, são guerras e revoluções. Ninguém se entende, ninguém se compreende, e ninguém tem garantia. Por aí, vê-se o efeito e a causa. A causa é a fase ter se extinguido. A causa de todo esse sofrimento se multiplicar atordoantemente, universalmente. Porque não há efeito sem causa. Se no mundo estão todos em multiplicações de ruínas, é porque existe a causa. E a causa é a fase de animal já ter se acabado, já estar liquidada. Os feitos, que são os animais, aí estão todos em multiplicação de ruínas para a liquidação total. Tudo isto por regras gerais da própria evolução, da própria natureza, para a liquidação e destruição dos seres. Os que estão de volta para o seu mundo de origem estão garantidos pela fase racional. Os que não estão, estão perdidos. Então, vocês não estão vendo os absurdos de todos os dias? As multiplicações dos absurdos de todos os dias universalmente? Não estão vendo? Se existe tudo isso, é porque existe a causa dessa situação. A situação é justamente a fase de animal racional já ter sido liquidada, já ter terminado. Agora vem o fim dos seus feitos, que são os animais racionais, ou seja, o animal racional. Se a fase já foi liquidada, seus feitos estão a caminho de serem liquidados também. Então, está tudo em liquidação, como estão vendo aí. Ninguém tem mais direito, ninguém tem mais razão, porque a situação é de salve-se quem puder. Vive quem puder viver. Quem não puder viver, não vive. E às vezes, podendo viver, não vive. Às vezes, alguns nem podendo viver, viverão, porque a fase está em liquidação. e não há respeito, não há garantias universalmente. Todos loucos varridos, porque estão em liquidação. É preciso que seja assim, repetido, para que tenham um bom entendimento e clareza da situação. Há necessidade de repetir de várias formas, de várias maneiras e de vários jeitos, para fazer sentir as provas e as comprovações da situação de liquidação dos seres. O animal racional sendo liquidado, e não sabia por quê. Agora, estão sabendo que a fase de animal já acabou há muito, já terminou há muito, já foi liquidada há muito. E ficaram aí os feitos, que são os animais a caminho da liquidação, para serem liquidados de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito, de desastres, disto ou daquilo. Então, é dever de todos fazer a propaganda noite e dia e dia e noite para salvar os seus irmãos que estão na fase de liquidação. E por isso o sofrimento se multiplica assustadoramente, impressionantemente, apavorantemente. Todos apavorados com a situação universal. Ninguém tem sossego. O desassossego é grande. E a causa é esta, é a fase de animal racional já ter sido extinta há muito. Por isso, a desordem é universal, a desordem natural, astrológica e artificial. Os astros revoltados com o animal racional, e por isso as faíscas elétricas para a destruição dos seres, para destruir os seres, calor de matar, aguaceiros, ciclones, tempestades, furacões, tufões, ventos malignos, a grande força magnética atuante para o mal de todos, para o desequilíbrio. Está aí provado o desequilíbrio de todos, porque as influências astrais são todas nefastas em cima do animal racional que está em liquidação. As secas produzidas pelas influências astrais, calor demais, seca demais, frio demais, secando tudo. As influências astrais contra o animal racional. E por isso uma infinidade de maus tratos. A Terra, com suas influências magnéticas, com epidemias, doenças esquisitas, curáveis e incuráveis, com seus terremotos, com seus maremotos. Afinal, uma infinidade de maus tratos. Tudo isso existindo por uma causa, porque não há efeito sem causa. A causa é que a fase de animal racional já se acabou há muito. Ficaram aí os feitos, que são os animais racionais em liquidação. Liquidação feita pelas influências astrais, pelas influências da natureza. Mas os que estão dentro da fase que já entrou há muito, que entrou a governar, que é a fase racional, que estão dentro desta fase, estão amparados pela fase e não serão atingidos, porque estão sob a proteção do mundo racional. É preciso que todos conheçam a causa de todos esses males, de todos esses sofrimentos, para saberem se livrar de semelhantes. Livrarem-se como? Entrando para a fase que aí está, a fase racional, com o livro nas mãos, para que não sejam prejudicados pelos efeitos naturais, que são de liquidação do animal racional. Todos têm que entrar para a fase racional, porque a fase de animal está em liquidação há muito e cada vez se agrava mais. Cada vez é mais grave a situação universal. Tudo isto tinha que chegar ao conhecimento de todos. A causa do sofrimento de todos, universalmente, cada vez se multiplica mais. Então, está aí a causa e o efeito. E o remédio para curá-los é o livro nas mãos. Entrem para a fase que está governando, que é a fase racional, para serem amparados pela fase, serem protegidos pela fase, serem salvos pela fase racional. Tudo isso são evoluções naturais da natureza deformada para que todos cheguem em seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional, por meio da fase racional, a fase que há muito chegou no mundo. São dolorosos os comentários da fase de animal racional. O animal tinha mesmo que passar por esta lapidação toda para chegar no seu verdadeiro lugar. O sofrimento lapidando para que todos entendessem e compreendessem que a vida verdadeira não é essa de animal racional, e sim a de racionais puros, limpos e perfeitos no mundo racional. Por isso, está aí a estrada racional, a fase racional, que há muito já chegou no mundo. Todos amparados pela fase racional, a fase do mundo racional, a fase verdadeira do animal racional. Como já sabem, o mundo e todos no mundo já passaram por uma infinidade de fases e tinha que chegar à última fase. Houve uma infinidade de fases de monstros, uma infinidade de selvagens, dos primitivos selvagens, uma infinidade de fases quando eram analfabetos. Já passaram por uma infinidade de fases e tinham que chegar à última fase, que é a fase racional. A fase que aí está, para que o racional degenerado voltasse na fase racional para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É necessário que todos cumpram o dever de fazer propaganda da fase que já chegou no mundo há muito, a fase racional. Explicar o porquê da fase de animal racional, o porquê do término da fase de animal racional e o porquê da fase racional. Assim, em pouco tempo, todos estarão dentro da fase racional, por estar aí em suas mãos e em mãos de todos o conhecimento racional, o conhecimento do mundo racional, do mundo verdadeiro do racional degenerado, que não sabia o porquê assim era. Vivia na categoria de animal sem saber por que era um animal, sem saber o porquê de sua categoria de animal, por desconhecer a sua verdadeira origem. Julgava, por não saber, que a vida fosse essa mesma, de animal racional, e sempre em contradição consigo mesmo, por não saber por que era um animal racional. Então, perguntava para si mesmo, por que eu sou um animal? E não encontrava resposta em lugar algum. Não sabia por que era animal. Não tinha consciência do que dizia, dizendo a vida ser essa mesma, mas ficava nessa luta de inconsciente a vida inteira, falando que a vida é essa mesma, mas sem saber o porquê da vida. Se não sabia o porquê da vida, como é que podia falar com tanta certeza que a vida é essa mesma? O animal é assim mesmo, é todo endurecido para compreender as coisas. E por isso é com dificuldade que aprende tudo o que sabe. Mas agora, com o grande esclarecimento racional do porquê da vida não ser essa de animal racional, todos estão tomando conhecimento da verdadeira origem, sabendo com base o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e compenetrados das provas e das comprovações das verdades que estão sendo cientes. Vejam quanto tempo perdido na categoria de animal racional, quanta luta pelo nada, para nada ser e tudo terminar em nada. Mas o animal tinha mesmo que assim ser, porque o animal só conhecia a matéria como seu grande ser. Tinha que viver para a matéria, por ser de matéria, e por de realidade, de sua existência, nada saber. Tinha que viver como verdadeiro materialista, como outro animal qualquer. O animal procurava lapidar a matéria, os seres materiais, da melhor forma possível, porque a matéria se tornou um ídolo do animal, por o animal ser materialista. Então, a base fundamental do animal sempre foi a matéria, sempre a matéria em primeiro lugar, como quem diz, sou de matéria, vivo da matéria, necessito da matéria, e na matéria está tudo que o meu ser precisa para viver. Então, a matéria em primeiro lugar, o resto é para navegar filosofando, historiando, com histórias bem recheadas, para acompanhar o adorno da vida da matéria. As artes para encantar e a música para alegrar a sinfônica vida da matéria. Viviam baseados na matéria, não tendo mais no que pensar, a não ser na matéria. Então diziam, a vida é esta mesma, ninguém nunca pôde provar o contrário. E assim, a matéria era a causa de todos os sonhos da vida do animal. Os sonhos eram tantos que muitas vezes, iludidos com as aparências e com as fantasias, julgavam estar num paraíso. Viviam tão iludidos que muitas vezes esqueciam de pensar na realidade, que o paraíso é de lama e de sofrimento. Esqueciam de pensar na realidade. Só depois de desiludidos, de caírem na realidade da vida, é que diziam: é verdade, esta vida é de ilusões e sofrimentos. Eu estava iludido com a vida, e agora me desiludi por completo, e vivo com estes sonhos e esses pesadelos que com o tempo se acabam. Sinto-me perdido, porque estou desiludido. Estou neste mundo perdido, vivendo aqui sem saber por quê nem para quê. Não sei de onde vim, não sei para onde vou. Não sei o porquê deste mundo. Não sei o porquê desta vida. Vivo aqui de ilusões. E quem vive de ilusões não sabe por que está vivendo. É um infeliz. Assim sou eu. São todos uns infelizes, porque todos vivem de ilusões. Todos vivem iludidos. Todos pensam que sabem. E no ver das coisas, nada sabem. Porque ficam completamente desiludidos com a falsa sabedoria do mundo das ilusões e dizendo: vivemos de aparências, aparentando o que não somos. O que somos? Nada. E por que assim somos? Ninguém responde nada. E assim, vivendo com a cabeça quente de tanto pensar e dizendo muitas vezes, esta vida em certas horas nos põe quase loucos. É por isso que o hospício está cheio. Uns aguentam e outros não. Chegam assim ao ponto de completa desilusão da vida da matéria e dizendo, onde é que nós vamos parar com tantos desacertos? Ninguém acerta nada. Quando pensamos que estamos certos, estamos longe de acertarmos, e sempre por acertar. Isto é uma vida que ninguém compreende nem entende. Já vivemos completamente desentendidos, e por isso o desentendimento de uns com os outros já é rotina natural. Hoje estamos nos entendendo muito bem e amanhã desentendidos. O desequilíbrio é grande. Hoje estamos por cima e amanhã por baixo. Hoje estamos por baixo e amanhã estamos por cima. Uns a vida inteira por baixo e outros a vida inteira por cima. Esta vida é um jogo. No jogo estão as aventuras e nas aventuras estão os acertos e os desacertos. Podem acertar ou desacertar. Podemos acertar aparentemente. E assim, muitos fazendo um julgamento da vida, encontram a nulidade total da vida da categoria de animal. Então, por não encontrarem solução e não terem solução de jeito algum, de espécie alguma, de forma alguma, dizerem: a vida é esta mesma. Agora, sem esperar, esta surpresa impressionante. O conhecimento verdadeiro racional e o conhecimento verdadeiro da causa de estarem assim como estão, de serem como são, de onde vieram e para onde vão, o princípio e o fim dessa situação. Agora, todos surpreendidos com a solução real racional, baseada no verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos impressionados e dizendo: esta é a verdadeira dádiva divina que há muito todos nós esperávamos. Mas esperávamos de outra forma, não assim desta forma. Esperávamos de outra maneira, não assim desta maneira tão natural, tão simples, que é o que nos impressiona ainda mais. A simplicidade e a naturalidade com que se expõe o maior e grandioso acontecimento universal, o conhecimento verdadeiro racional, o conhecimento do mundo racional. E assim, caindo a vida do nada por terra, por tudo se acabar em nada, e mais dizendo: a vida do animal não podia ser de outra forma, tinha que ser assim mesmo, porque nada de certo, coisa alguma de certo, ninguém sabia. Sabíamos que éramos animais racionais, mas não sabíamos por que éramos animais. Vivíamos como um animal porque não sabíamos deixar de ser animal, por não sabermos por que éramos um animal. Então, se nós não sabíamos o porquê da nossa verdadeira origem, tínhamos que viver assim, julgando e pensando que a vida fosse esta mesma, uma vida de sonhos, de ilusões, de aparências e de falsas realidades. Vejam o tempo de lutas perdidas nessa vasta imensidão desse mundo de sonhos e de ilusões. O animal, para que deixasse de ser animal, tinha mesmo que passar por essa lapidação toda, por esses sofrimentos horrorosos e pavorosos para a lapidação do seu ser. Os animais eram muito embrutecidos e atrasadíssimos, e só por meio da lapidação poderiam ficar mais adiantados para poderem ter noção do seu verdadeiro ser. A noção era inconsciente, mas tudo já era uma grande coisa para passar para consciente. Então, agora, já desde muito, chegou a fase consciente, a fase racional. E daí, todos tomando conhecimento do porquê desta fase, da origem desta fase, razão de ser desta fase, para que o animal entre na fase, seja protegido pela fase, sinta o feito da fase e diga consigo mesmo: agora estamos no caminho certo, estamos na estrada certa, na estrada racional, na estrada do mundo racional, o mundo verdadeiro da nossa origem. Mas, para chegar até aí, quanta luta no princípio, para que ficassem compenetrados da verdadeira realidade positiva e consciente. Sim, porque o animal, por ser animal, sempre foi muito vaidoso, prosa e, afinal, com uma infinidade de defeitos. As velhas tradições já se acabaram e essas tradições, ou essa tradição atual, também se acabará, porque tudo é passageiro, por todos estarem em trânsito. Tudo é transição do momento, da época, da fase, do período em que estão passando. Tudo isso feito pelo animal inconsciente, por ser animal. Por tudo ser feito inconscientemente, é que tudo está em liquidação. Como as velhas tradições foram liquidadas, tudo no passado foi liquidado. Tudo desta época atual em liquidação também, porque tudo obedece ao ritmo das transformações e das modificações. Por isso, há muito, tudo vem se modificando. Assim como as velhas tradições foram todas liquidadas, esta fase atuante de animal racional também em liquidação. Tudo obedece às regras naturais de transformações, de mudanças e modificações para melhor. Então, tudo isso a caminho da liquidação, porque tudo é transição, todos em trânsito. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois outra, e assim sucessivamente, até que chegassem todos no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Há muito, entrou a fase racional. É a última fase da vida da matéria, porque é a fase em que todos voltam ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É a fase consciente. Então, tudo que foi feito na fase inconsciente de animal racional, em liquidação. Tudo sendo liquidado naturalmente, por ser uma fase inconsciente. O animal é inconsciente. Basta ser animal para ser inconsciente. E por isso o animal vive mal. Sofre, padece por ser animal. Basta ser animal para não ter equilíbrio. É um livre pensador. Basta ser animal para ser um ser variante. E por ser variante, é um desequilibrado. Basta ser animal para viver mal, para viver doente. É um doente. E por isso vive variando sempre. Cheio de variedades, sempre em multiplicações de variedades, de variações, de modificações, de lapidações. Por ser variante, até encontrar o certo, tem de variar, para então deixar de ser desequilibrado. Enquanto desequilibrado, há multiplicação dos desacertos, pelo desequilíbrio, por ser animal. O animal é variante, e por assim ser, nunca está satisfeito com coisa alguma. Por não estar satisfeito com coisa alguma, eis a razão das modificações, eis a razão das experiências, eis a razão do desequilíbrio atuante. Vejam que tudo isso tinha que ter o fim, tudo isso tinha que se acabar. E por isso está aí a fase de animal racional em liquidação. A inconsciência fez com que o animal criasse e inventasse objetos para sua própria destruição, para o seu próprio aniquilamento. Então, o progresso das artes, o progresso da destruição dos próprios seres que o adotam, o progresso destruidor, o progresso da dor, o progresso mortal. A inconsciência fez com que o animal inventasse uma infinidade de coisas para uma destruição maior, para uma destruição em massas. Eis a razão das artes, eis a razão das bombas, para uma destruição mais rápida, pela inconsciência, pela variação de querer aperfeiçoar. E quanto mais procuram se aperfeiçoar, mais se aperfeiçoam na destruição de si mesmos e de seus próprios semelhantes. Vejam a inconsciência ao ponto que chegou, de inventar, de invenções somente para se prejudicarem. É um progresso inconsciente, um progresso que vai a regresso, por ser um progresso destruidor. Um progresso que vai a regresso, por somente ser de destruição de massas. Tudo isso por estarem na categoria de animal. O animal só podia progredir para o mal de si mesmo, por ser inconsciente, pensando que ia para o bem, pensando que ia melhorar e vendo as ruínas se multiplicarem. Tudo isso por ser um progresso de inconscientes, o progresso do animal que vive mal e multiplica o mal. Todos desorientados, todos sofrendo cada vez mais, todos à procura da paz, à procura do sossego e sempre por encontrá-los. Multiplicando-se o desassossego, multiplicando-se a intranquilidade, multiplicando-se a desorientação, multiplicando-se a destruição, multiplicando-se os males. Tudo por ser um progresso inconsciente, o progresso do animal racional. É um progresso de liquidação, por ser um progresso inconsciente. Vejam o fracasso dos fracassos. Quanto mais procuram melhorar, só ficam na vontade de melhorar, e tudo a piorar universalmente. Então, a fase de animal racional em liquidação dos seres, por ser uma fase de inconscientes. O inconsciente é aquele que vive sem saber por que vive, tem vida e não sabe o porquê da origem de sua vida. Então, vive inconscientemente, procurando o certo a vida inteira e sempre por acertar, vendo a multiplicação dos desacertos, dos desarranjos, dos fracassos. Um progresso em liquidação, porque é um progresso de destruição. A poluição dos seres. A poluição impera em todos os pontos de vista. E assim, todos à procura do melhor. E o melhor, sempre por encontrar. Todos à procura da paz, e sempre por encontrá-la. Todos à procura de sossego, e sempre por encontrá-lo. A multiplicação das ruínas do seu próprio ser, a ponto de os entendimentos serem muito vagos. Hoje, estão se entendendo muito bem. Daqui a um pouco, desentendidos por completo. Vejam a dilaceração dos seres pelo progresso de destruição. A mortandade se multiplicando cada vez mais. Tudo de ruim e tudo de mal. A multiplicação dos desastres, de todas as formas e de todos os jeitos. A multiplicação do desequilíbrio, a multiplicação das monstruosidades. Tudo isso redunda em uma liquidação total do animal racional. Tudo isso porque a fase de animal racional já terminou há muito, já se acabou há muito. E o animal ficou desamparado da fase que se extinguiu. Desequilibrou-se de uma tal maneira que as ruínas das ruínas se multiplicaram de uma maneira vertiginosa. E ninguém sabe explicar o porquê do desequilíbrio infernal atuante universalmente. O desequilíbrio é a causa das multiplicações das ruínas, das multiplicações de tudo de ruim. Já de muito entrou a fase racional e acabou a fase de animal racional. Então, o animal, para encontrar o equilíbrio racional, tem que entrar na fase que há muito chegou no mundo, que é a fase racional, para encontrar o seu equilíbrio, para encontrar o que procura, a paz e o sossego de si mesmo, para encontrar o seu verdadeiro mundo de origem e voltar para o seu mundo de origem, por meio da fase que está vigorando, a fase racional. Então aí, o animal deixa de ser animal e passa a ser aparelho racional, porque vai ficar aparelhado no mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Vai ser orientado pelo seu mundo de origem, o mundo racional. Aí sim, encontra o que vem há muito procurando, o equilíbrio racional. A fase de animal racional está em liquidação, e os seus feitos também, porque a fase já foi liquidada há muito, e ficaram os feitos da fase, que é o animal racional. Não há efeito sem causa. Está aí a causa do desequilíbrio do animal racional, que é por a fase de animal racional ter se acabado há muito, e por a fase se acabar, o animal racional, que vinha sendo amparado pela fase, deixou de ser amparado pela fase, que se acabou, e entrou em desequilíbrio, em fracasso total. Então, acabou uma fase e entrou outra, que é a fase racional. Vejam o porquê do sofrimento do animal racional, porque não há efeito sem causa. Se existem os feitos, é porque existe a causa. Agora, todos procurando e todos encontrando o que há muito vinham procurando, o equilíbrio universal, mas somente dentro da fase racional. Então, livro na mão, dentro da fase racional. Tem os livros da fase racional, como tem os livros da fase de animal. Tem os livros da fase inconsciente e os livros da fase consciente, que é a fase racional. Então, livro nas mãos para conhecer e para saber o que é a fase racional, a fase do mundo racional, a fase do mundo da origem do animal racional. Era o que todos há muito vinham procurando, a sua verdadeira origem. Agora, está aí em mãos de todos, a origem de todos, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Hoje, todos de volta para o mundo racional, dentro da fase racional. Para os que já conhecem a fase racional, que estão dentro da fase racional, amparados pela fase racional, é dever de todos fazer a propaganda, a divulgação da fase, a divulgação do conhecimento racional, para salvar os que estão na fase de liquidação, na fase de animal racional, que estão sem saber que rumo devem de tomar. O desespero de todos é universal, já é insuportável, já ninguém aguenta mais a vida que todos vêm vivendo. O desespero é grande universalmente. Vivem todos de aparências, sentindo uma coisa e aparentando outra. Ninguém sabe mais o rumo que deve tomar para encontrar a paz, para encontrar o sossego. A agonia de todos universalmente é muito grande, todos agonizando sem saber onde está o rumo certo, todos à procura do rumo certo, todos procurando acertar, todos tontos, todos desorientados. A desorientação é muito grande universalmente. As lutas são de uma forma tal que muitos não têm tempo para nada. A vida absorvendo o tempo de todos de uma tal maneira que as preocupações são verdadeiras consumições e destruição dos seres. Todos lutando ferozmente para vencer. Vencer o quê? Se são vencidos pelo sofrimento. A intranquilidade é reinante entre todos. Todos sonhando, todos aventurando. Então, para os que têm o conhecimento da fase racional, da fase de recuperação do animal racional, qual é o dever? É fazer propaganda do rumo certo, que é o rumo racional, que é a fase racional, para salvar esse rebanho que não sabe onde vai parar com tantos desacertos. Quanto mais procuram acertar, sempre por acertar, não sabendo onde vão parar dessa maneira. Eis a razão das multiplicações das pioras. Tudo piorando universalmente. As pioras se multiplicando em ponto acelerado, de uma maneira tal que hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra. Hoje é uma forma, já amanhã é outra, depois é outra. Hoje é um jeito, amanhã é outro, depois é outro. E assim sucessivamente. A desorientação total, a insegurança de todos, a falta de garantias de tudo. Chegando a uma situação de calamidade, de salve-se quem puder. Ninguém tem garantias. As garantias não são nenhumas. Todos vivendo receosos. Todos vivendo com medo de tudo, assombrados com tudo, nervosos, mal-humorados, a ponto de existir o embrutecimento pelas circunstâncias que fazem a multiplicação do desequilíbrio atuante. A correria é grande. Enfim, é lutar, lutar, lutar, lutar, até não poder mais. A vida é de lutas sem garantias. A vida tornou-se um verdadeiro inferno, universalmente todos preocupados e muitíssimo preocupados. As preocupações são tantas que muitos querem dormir e não podem. Outros se desesperando e enlouquecendo, nervosos. Enfim, uma avalanche de ruínas que, se for especificar, minuciar, vai muito longe. Tudo isso por a fase de animal racional estar em liquidação. Estão sendo liquidados pelo fator natural da fase, que chegou ao auge do salve-se quem puder. Então, todos que têm o conhecimento da fase racional, do verdadeiro bálsamo maravilhoso do animal racional, têm o dever universal de fazer a propaganda noite e dia e dia e noite para o bem do seu próximo e para o bem de todos. Levar o conhecimento a todos da fase racional, de recuperação de quem está procurando o certo e não encontra. O certo é a fase racional, é o conhecimento racional. Vejam a luta árdua do animal racional. Lutar, lutar, lutar, sem saber por quê. Por viver inconscientemente. Quem vive inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe por que luta, porque não está lutando com consciência, está lutando inconscientemente. Quem luta inconscientemente sofre e padece sempre, porque encontra os maiores obstáculos e absurdos pela frente. Daí a razão do sofrimento. Quem luta inconscientemente luta para nada, porque a luta do inconsciente é a luta do nada, pelo nada, para tudo acabar em nada. Então, o que adianta a luta do inconsciente? Nada. O inconsciente gerou do nada, foi feito do nada, criou-se do nada, luta pelo nada, para tudo acabar em nada, por ser inconsciente. O inconsciente não sabe o que faz por ser inconsciente. Não sabe o que diz por ser inconsciente. Não sabe o que quer por ser inconsciente. Por ser inconsciente, está aí o desequilíbrio de todos. Todos desequilibrados por serem inconscientes. O inconsciente não tem equilíbrio por ser inconsciente, por estar na categoria de animal. Por ser inconsciente, é que não sabia o porquê era um animal, vivendo inconsciente dessa maneira, desorientado sempre. Como podiam regular, se são livres pensadores, na categoria que estavam de animal racional? Então, tudo desregulado, tudo desregulando sempre, e tudo desacertando sempre, procurando o certo a vida toda, a vida inteira, sem encontrá-lo. Onde está o certo verdadeiro, ninguém sabia. por estar na categoria de animal. Então, tinha que viver assim, ora animados, muito animados, ora desanimados, ora com muita coragem, ora sem coragem. Nessa desregulagem constante, ora com muito gosto, ora completamente desgostoso, perdendo o gosto e se desiludindo. Ora muito interessado, por isso ou por aquilo, e daqui a um pouquinho desinteressado por completo. Nessa desregulagem constante, ora passando bem, ora passando mal, ora triste e aborrecido, ora alegre e satisfeito, ora nervoso, ora choroso, ora sentindo por isso ou sentindo por aquilo, ora com raiva por isso ou por aquilo, ora desesperado por isso ou por aquilo. Nessa desregulagem constante, nesse desequilíbrio constante, por estarem na categoria de animal. Então, onde iam encontrar o bem verdadeiro assim dessa maneira? De jeito algum, de forma alguma, de maneira nenhuma, por estarem na categoria de animal racional. Agora, está aí a fase consciente, a fase racional, a fase do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional, a fase do mundo verdadeiro do aparelho racional, a fase consciente, a fase em que todos serão orientados racionalmente pelo seu verdadeiro mundo de origem, pelo mundo racional, pelos seus irmãos, que aqui estão, puros, limpos e perfeitos, todos recebendo todas as orientações precisas para o verdadeiro equilíbrio racional, para o verdadeiro redígio racional. Assim, tudo dando certo na vida de todos, multiplicando tudo de bom, tudo de bem, tudo de belo e o equilíbrio racional. A fase consciente e não essa fase inconsciente em liquidação de animal racional. Vejam como é triste viver como um animal, como é medonho viver como um animal. O animal vive sem saber por que vive, sem saber por que é um animal. Quem vive assim tinha mesmo que viver grosseiramente, desconfiando de tudo, com medo de tudo, vivendo igual a um animal, sempre desconfiado, sempre ressabiado, sempre com medo, fazendo-se de corajoso, aparentando coragem, por dentro uma coisa e por fora outra, sentindo uma coisa e aparentando outra, vivendo assim horrivelmente, falsamente, fingidamente, hipocritamente, vivendo de aparências, uma vida sem graça. Quem vive fingindo não pode viver bem. Mas o animal assim tinha que viver de aparências. Quem vive de aparências vive fingindo ser aquilo que não é. Uma vida hipócrita, falsa, denegrida por ser um animal. Vejam a vida do bicho, que o animal é um bicho. Como é tão triste ser um ser desconjuntado dessa maneira, imperfeito, cheio de defeitos, aparentando ser o que não é, santo, puro e bom, somente na aparência, fingindo que gosta sem gostar, fingindo que ama sem amar, fingindo que é o que não é, fingindo que faz o que não faz, fingindo ser tudo aquilo que não é. A vida do animal inconsciente, vivendo de ilusões, vivendo de sonhos, vivendo fantasiado. Vejam que trombeta amargurada, a vida dos papagaios do nada, dos papagaios que nunca souberam por que nasceram do nada, que nunca souberam por que acabam em nada, que nunca souberam o porquê dessa vida do nada. Com estas papagaiadas todas, todos sofrendo sem saber o porquê do sofrimento, todos penando, sem saber o porquê de tanta penúria, e os papagaios, com suas papagaiadas, dizendo sempre: a vida é esta mesma, vamos tocando o realejo em busca de dias melhores. E esses dias melhores, sempre por chegar, e a papagaiada a se multiplicar, se multiplicando, e tudo e todos, vivendo sem saber o princípio disso tudo e o fim disso tudo. Hoje, todos conhecendo e sabendo o porquê disso tudo e dizendo: é verdade, quanto tempo de lutas perdidas, quantos sonhos, quantas ilusões, quantos passos em vão, quanto malabarismo nesta vida do nada. Hoje, estamos conhecendo e sabendo o porquê deste nada, o porquê estávamos assim e o porquê vivíamos assim neste labirinto infernal, nesta categoria de animal racional. Hoje, temos em mãos o tabernáculo racional, o verdadeiro tabernáculo do mundo racional, do mundo verdadeiro da nossa origem. Hoje, temos em mãos a estrada racional, a estrada que o animal racional há muito procurava. Hoje, aqui em nossas mãos, o conhecimento verdadeiro do mundo racional, do mundo da nossa verdadeira origem, de onde nós viemos. Agora, todos de retorno ao lugar de nossa origem, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Custou chegar este dia de nós conhecermos o nosso verdadeiro mundo de origem. Custou chegar este dia, mas até que chegou. Aí, diz o outro, mas antes tarde do que nunca. Chegou em tempo, e em bom tempo, que o animal tinha mesmo que passar por este banho de lapidação, para chegar a conhecer o certo dos certos, a fase racional. Então, está aí o porquê da liquidação da fase de animal racional. O animal racional está sendo liquidado pelas leis naturais sem saber por quê. Não podia saber, por nada de certo o animal saber, por nada de verdade o animal saber. Não podia saber das modificações normais e naturais da natureza ou da evolução do mundo. O animal racional só sabe que o sofrimento se multiplica cada vez mais, que a mortandade aumenta cada vez mais, que os desastres dos artifícios crescem cada vez mais, que os desastres da natureza são cada vez maiores, mas não sabe por quê. Não sabia por quê. Acha que vivendo vão todos de mal a pior, sem saber por quê. Estavam sendo liquidados dessa maneira, todos em liquidação, de todas as formas e de todos os jeitos. E por isso, ninguém tem sossego. O desassossego é geral. As lutas se multiplicaram e tudo de ruim se multiplicou. Tudo isso porque a fase de animal racional há muito se acabou e entrou a fase racional. Vejam o esfacelamento universal, as guerras que não cessam, de todas as maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos. Todos guerreando, todos lutando, e a vida se tornando um rosário de amarguras. Hoje, o animal racional, ciente do porquê dessa tormenta, dessa vida tormentosa, do porquê os tormentos se multiplicaram, das preocupações, das indecisões e do desequilíbrio. Hoje, todos sabendo, cientes do porquê desse dilúvio de desassossego permanente universal. Todos com medo, por a situação atingir o auge do desequilíbrio, E por isso, aí está o salve-se quem puder. Para tudo isso, existe a causa, porque não há efeito sem causa. A causa é a fase de animal racional ter se acabado. E ficou o animal racional desamparado da fase que o vinha regendo. Entrou a fase racional, mas dependendo de muita propaganda para que todos a conheçam. É o dever de todos, sem perda de tempo, divulgar o que conhecem, o que sabem sobre o conhecimento racional, sobre a fase racional, a fase que está em vigor, que está muito no mundo, pois a fase de animal racional já se acabou há muito. Então, vejam que de um certo tempo para cá, tudo se multiplica de ruim, quase que de repente. O realejo toca e vem tocando uma música só. Sofrimento, mais sofrimento e mais sofrimento. Tormentos e mais tormentos. Por aí afora, a música é uma só. Hoje está por cima, está bem. Amanhã está por baixo, está mal. O desequilíbrio da fase que terminou e ficaram todos desequilibrados. A vida de todos tem sido sempre contra a maré, lutando para vencer as marés. A vida tornou-se agitadíssima, de uma forma tal que todos vivem esgotados pelo esforço que fazem para vencer, diminuindo os aninhos de vida pela consumição das lutas da vida. O esgotamento em multiplicação, a poluição em multiplicação e o envenenamento dos gases atmosféricos em multiplicação. E assim, a vida se tornando mais ruim, péssima. Tudo isso porque a fase que vinha regendo todos, a fase de animal racional, chegou ao seu fim, terminou e ficaram desamparados da fase. Então, entraram em colapso, por ficarem desamparados da fase, por não existir mais a fase para ampará-los. Ficaram todos tontos, e hoje, esta modificação brusca, emocionante. Vejam a vida de 40 anos passados e vejam a atual. Vejam a de 30 anos passados e vejam a atual. Que modificação! Terminou a fase de animal racional e entrou a fase racional. Agora, para que todos encontrem o equilíbrio de si mesmos, tem que entrar para a fase que há muito já chegou. A fase racional. Tem que conhecer a fase racional. É só entrar e conhecer a fase racional. Tomar conhecimento da fase para então encontrarem o equilíbrio de si mesmos e o bem-estar de si mesmos. Houve a liquidação da fase de animal racional e ficaram os feitos da fase que é o animal racional. Então, estes também entrando em liquidação, porque a fase foi liquidada e todos os seus feitos também sendo liquidados. Não chegarão a tanto, porque está aí a fase racional, a fase em que todos têm que tomar conhecimento para encontrarem o equilíbrio que há muito procuram e que há muito perderam. O mundo já passou por uma infinidade de fases. Esta fase, a fase racional, é a última fase da vida da matéria, da vida do mundo de matéria. Viviam todos apavorados, amedrontados, impressionados com tantos acontecimentos inesperados e com todo o sofrimento da humanidade. Todos sofrendo, uns mais e outros menos, e outros que não aguentam mais. Tudo isso porque a fase de animal racional já terminou há muito, já acabou há muito. Entrou no mundo a fase racional, e todos têm que tomar conhecimento para adquirirem o equilíbrio perdido na fase de animal, como estão aí os remanescentes. Vejam como todos estão perdidos, todos desequilibrados e desorientados, todos sem rumo, todos à procura do rumo perdido. Está aí a fase racional, o verdadeiro rumo do aparelho, ou seja, do animal racional. Está perdido aquele que não quiser tomar conhecimento da fase de sua recuperação, do seu equilíbrio, a fase racional. Existe o livre-arbítrio e existem os teimosos, os rebeldes, os impossíveis, os brutos, os prosas, os convencidos do nada, que vivem nesse nada sem saber porquê, matando o nada sem saber porquê e acabando em nada sem saber porquê. Os convencidos do nada, os beócios do nada, esses são teimosos, rebeldes e sofrem as consequências do seu ponto de vista do nada. O que é a matéria? Nada. O que adianta a luta do nada? Nada. Para acabar tudo em nada. E quem luta pelo nada tem consciência do que está fazendo? Não. Se tivesse consciência, não ia perder tempo com nada, porque sabia que não estava adiantando nada. O que adianta lutar pelo nada? Nada. O consciente assim vê as coisas. Vê as coisas pelo lado positivo. E o inconsciente vê o contrário, por sua inconsciência. Vê pelo lado negativo. E ao negativo, o que é que acontece? Sofre e padece. Porque está lutando em vão, está lutando para a sua destruição. O que é que adianta? Sofre, padece e desaparece mais depressa do que outros. Então, hoje, aí está a fase brilhante racional. Todos que tratem imediatamente de tomar conhecimento para se equilibrarem racionalmente. Vejam o inconsciente e o consciente. O consciente é o positivo e o inconsciente é o negativo. O consciente é o tudo e o inconsciente é o nada. Porque que valor tem a matéria? Nada. E por isso acaba em nada. Basta ser um ser sem valor que por si mesmo se destrói e por isso tudo se acaba. As velhas tradições se acabaram. Essa tradição de animal racional a caminho de ser extinta, porque é uma tradição inconsciente. Assim como as velhas tradições e os mesmos inconscientes se acabaram, se extinguiram, assim essa tradição de animal racional, essa tradição de inconscientes, também a caminho de ser extinta, de se acabar. O mundo é assim. Vem tudo em transição. Vem tudo em modificações e multiplicações de modificações, pela lapidação que vieram passando. Lapidando, melhorando, melhorando, melhorando, modificando, modificando, modificando, melhorando a lapidação do animal racional, até chegar ao ponto da fase final, que é a fase racional, a fase consciente. Então, tudo é transição. Tudo se modifica e se transforma. Por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois é outra. Tudo vai mudando. Hoje, a vida é de um jeito, amanhã já é de outro, e depois é de outro. Tudo vai mudando. Vai lapidando até chegarem ao ponto final dessa fase que aí está, para entrarem na fase do mundo racional. A fase racional, a fase em que todos voltam ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que é justamente de onde saíram. Agora, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo assim, muito simples. Tudo assim, muito naturalmente, sem emoções, sem choques e sem impressões. A verdade é cristalina e a verdade racional não choca ninguém. Pelo contrário, dignifica todos, porque é a verdade salvadora. Quem está sendo salvo não fica chocado por estar sendo salvo. Pelo contrário, alegra-se muito. Fica alegre, satisfeito e muito satisfeito mesmo, como todos estão e como você está. Até achando graça das minhas palavras, não é? Você até está rindo, não é? Para ver como são as coisas. Hoje, todos com o livro nas mãos, dentro da fase racional, a fase do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional. E assim, universalmente, de parabéns. Todos felizes e contentes por encontrarem o que há muito todos procuravam, a estrada certa, o caminho certo, a verdade das verdades. Sim, porque o animal não sabia por que era um animal. Então, nada de verdade podia saber. E por isto, criaram e inventaram essas infinidades de verdades aparentes, para dar uma satisfação a todos, para acomodar todos aqueles que pudessem ser acomodados. Todos aceitaram essas infinidades de falsas verdades para remendar um pouco a vida. Como quem diz, a matéria às vezes vale. Isto na ideia do inconsciente, que mentiras nunca valeram a ninguém. O animal inconsciente dizendo o seguinte, todos vivem de aparências, todos aparentando o que não são. A vida é de falsas realidades e de ilusão. Ilusão é mentira. Então, todos vivem de mentiras, como quem diz. Ilusão não é mentira. E eu, pregando as minhas também, não é demais. Cada qual com as suas histórias, com seus contos, com seus arranjos, para enfeitar o animal. Só coisa mesmo de animal. Porque o animal inconsciente vive inconsciente e aceita tudo, ou nem todos os animais aceitam. Tem os animais esclarecidos, mais sabidos, e esses não entram em onda de histórias e conversas fiadas. E assim, regeu a temporada de animal racional dessa forma bem esquisita, mas, por ser animal, por ser inconsciente, estava tudo igual. O mal com o mal. A mentira é um mal. E o animal, por ser animal, na categoria do mal, com o mal, dava tudo no mesmo. Não podia rir um do outro. Vejam a confusão da vida e a confusão de tudo que sempre existiu na vida do animal. Se fez bem aparente a muitos, fez o mal também a muitos. Vejam a vida do animal como sempre foi de atropelos. E daí a multiplicação do sofrimento.